de tanke till ser dit och folk ju amor men bara ser det skrit och är tudo que a gente sente por alguém querido dou-te abraço de ternura envolvido não digo nada nada tem que te ser dito porque o amor não pode ser descrito é tudo o que a gente sente Senior. entra numa tenda, sem que o fecho esteja aberto. Há ainda uma regra que não deve ser violada. Quando o chefe te chamar, bate logo em retirada. Não me importa o que dizem, oh yeah. Não me importa o que pensam, porque eu sou, porque eu sou escuta do céu. É hora de partir. Sempre mais fuleira, tudo tem que acabar, mesmo esta brincadeira. Quando regresso a casa, todos olham para mim, pareço um refugiado, mas esta vida é mesmo assim. Não me importa o que dizem, porque eu sou escuta do céu. Não me importa o que dizem, oh yeah. Não me importa o que pensam, porque eu sou, porque eu sou escuta do céu. Senti-me cheio. noite de cheio. Há muito silêncio escutava. Guardo entardecer que nos ilumina o caminho e nos ajuda a O lobito salta e brinca, o lobito é audaz, não imita os wanderlugues, mas na jangal tudo faz. O sorriso do lobito é a aurora que seduz, faz-te noite no covil quando falta aquela luz. Li-o-li-o-lela, li-o-li-o-li-o-lá, li-o-li-o-lela, li-o-li-o-li-o-lá. Thank you. All the things I like to be, you won't really find an answer until you get up on your feet. Just take the chance and try, start the journey of a life. Look around you, there are others feeling quite the same as you. All together we will be people in motion. Don't you stand out there alone, feel the challenge you've been looking for. Get committed and take a step. You can make the difference. Don't you stand out there alone, feel the challenge you've been looking for. Get committed. Make a difference. When you start to share the scene, all the difference you can make. There's a reason to be here. Life will change because of you. The future now depends on you. Take the message home and act. You have made the dream come true. Show all what is can do that. All around the world you'll find people in motion. Don't you stand out there alone. Here's a challenge you've been looking for. Get committed and take a step. You can make the difference. Don't you stand out there alone. Here's a challenge you've been looking for. Get committed and take a step. You can make the difference. Não fiques pra ir sozinho. Desafio que tu procuravas. Agarra esta oportunidade. Podes fazer a diferença. Le reste pas tout seul. C'est le défi que tu as cherché. Attrape cette opportunité. Don't you stand out there alone. Here's a challenge you've been looking for. Get committed and take a step. You have made a difference. Don't you stand out there alone. Here's a challenge you've been looking for. Get committed and take a step. You have made a difference. Se sentes dentro de ti

morada. Entra pelo meu olhar, que aqui no meio destas montanhas Experimentar aqui uma coisa, hein? Monumental. Uma experiência às vossas capacidades. Vamos lá, repetir comigo, é muito simples. What and chew? What and chew? Podem-se cadita no what and chew? Podem-se cadita no what and chew? Is the what and dot and podem-se cadita no what and chew? Is the what and dot and podem-se cadita no what and chew? Okken dokken, liten dokken, is bjotten dotten, bodoska ditten, what don't you? Okken dokken, liten dokken, is bjotten dotten, bodoska ditten, what don't you? Iten ditten, liten ditten, okken dokken, liten dokken, is bjotten dotten, bodoska ditten, what don't you? Iten ditten, liten ditten, okken dokken, liten dokken, bodoska ditten, what don't you? What don't you? Bobaskaditen, what and chew. Bobaskaditen, what and chew. Is Vyatan Dotten, Bobaskaditen, what and chew. Pá, vocês não sabem nada desta cena. Vamos contar outra coisa muito melhor. Hã? Uma cena que é o Auni. Ah.